cantava o grande sucesso Sacrifice. O amor está no ar de hoje. Já começou. O amor está está no ar. Em Juazeiro, 14 horas 9 minutos. O amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar para a mesma direção. Junto com vocês, até as 16 horas, na sua Rádio Juazeiro, eu trago para você Love ZDR. O amor está no ar. Quem está acompanhando o programa é a Mazé Ramos e sua querida mãe, Dona Dezinha, em Petrolina. Alô para o seu Elias, no bairro José e Maria, em Petrolina. A audiência está legal, não é mesmo? E também temos aí a nossa ouvinte, Nayara, do bairro Santo Antônio. Para você, mais um grande sucesso. O ano era 1977 e Bonnie Tyler cantava o sucesso It's Your Honey. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, no ar. Em Juazeiro agora são 14 horas 13 minutos. Sempre pela sua rádio Juazeiro AM, a partir de hoje você vai acompanhar das 14 às 16 horas o programa Love Zendier. Eu sou seu amigo Adriano de Assis, o seu cupido, e também você pode escolher o nome que você quer dar para mim como apelido, para que você possa, de uma forma carinhosa, falar comigo, tá bom? E por falar em falar comigo, você pode também entrar em contato aí no telefone da rádio, que é o 3611-8539, ou mandar uma mensagem, mandar aquela frase de amor maravilhosa para o grande amor da sua vida pelo WhatsApp 749-8814-3904. Sempre na sua Rádio Juazeiro, agradecendo pela sua audiência, participe do programa pedindo sua música, como eu disse, pelo WhatsApp 749-8814-3904 e você concorre a brindes, tá bom? Olha, também você pode acompanhar aí o programa ao vivo, né, na plataforma radios.com, a plataforma da Rádio Juazeiro. Uma música para o grande amor da sua vida. Deixe seu recado, escreva sua carta de amor para quem você ama, nos enviando para o WhatsApp 749-8814-3904. E no próximo programa nós vamos ler a carta de amor que você mandou para o grande amor da sua vida. O sucesso da vez aqui no Amor Está No Ar é de 1983, Lionel Rich. Estocolmo, chega pra você, no Amor Está No Ar. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Estamos apresentando Loves in the Air. O amor está no ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Em Juazeiro, 14 horas, 18 minutos. Certa vez, Clarice Linspector escreveu: aos que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal, é o contrário. O amor é finalmente a pobreza. Com você até às 16 horas. O amor está no ar. Loves in the Air. o seu novo programa romântico das tardes de sábado. Você fica agora com um grande sucesso de Celine Dion e participação de Bee Gees, Immortality. E na sequência, Toto, I e Be Over You. O amor está no ar. Começou pra você, com grande estilo. So this is who I am, and this is all I know. And I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head. But you are my only. We don't say goodbye. And I know what I've got to be. Immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you. There are no out of lies. Está no ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Em Juazeiro, agora são 14 horas 27 minutos. O Amor Está No Ar. Você curtiu aí a Celine Dion e Bedinzi, Mortality. Na sequência, teve tudo. I Be Over You. Todos os sábados das 14 às 16 horas eu faço companhia para você aqui na Rádio Juazeiro, na Avenida Brígido Duarte, número 5, no centro de Juazeiro, com o programa Loves in the Air. O amor está no ar. Peça sua música ao vivo, nós estamos esperando por você. Você pode entrar em contato agora mesmo pelo 3611-8539. Música ao vivo. Telefone liberado, 3612-8539. Você pode fazer o seu pedido ao vivo. 3611-8539. Enquanto isso, quem participa com a gente é ela, Célia Martins, do Centenário, e ela diz: maravilhoso esse programa. O amor sempre está no ar, no coração. Essa essência da vida nunca pode se perder. Você que ligar agora vai ganhar um lindo brinde lá da Esporte, né? Da Pro Esporte. Vai ganhar aí a camisa do Flamengo, tá certo? Super brinde da Pro Esporte. Sempre ligado com você, o programa Loves in the Air, na ar de 14 às 16 horas, e vai chegando agora um grande sucesso, Tina Turner, The Best, ou simplesmente o melhor para você. Verde. Vamos pra largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores. vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para a largada, sinal verde, Senna larga na quarta posição, pode perder a quarta posição, o carro de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro, uma manobra esquisita de Schumacher, Sandringer é quem larga muito bem por dentro, aí Prost na primeira posição, Rio em segundo, Senna vem ali por dentro, recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Carl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Rio. Já vai pra tentar ultrapassagem. O amor está no ar. Isso. Whitney Houston, I look at you. As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all, winter storms have come, and darkened my sun, after all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door, and every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. To you. volta agora a Hyder, Hi Hi Empty Loy. She's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Músicas que marcaram época. Fique sintonizado com a gente. Nossa programação continua. Só pra você. Só pra você. Vem mais emoção e alegria. Rádio Juazeiro, sempre com você. Eva Modas, moda feminina, masculina e plus size, evangélica. As melhores marcas e o melhor da moda atual você encontra em Eva Modas. Aceitamos cartão de débito e crédito. Dividimos em até 5 vezes sem juros e aceitamos Pix. Eva Modas, tudo o que você precisa para ficar em dia com a moda atual. A Eva Modas está localizada no calçadão da Travessa Ribeiro, próximo ao fundo do frigorífico Fri Gomes. Siga-nos no Instagram, @evamodas1210. Eva Modas, o melhor da moda para você. Pelo prazer de conquistar. CupJ.A, personalizados. Personalizamos copos, canecas e camisas. Vendemos no atacado e varejo. Venha personalizar seu copo com a gente. Aberto de 8 às 18 horas. Não fechamos para almoço. Abrimos aos sábados de 8 às 13 horas. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. E aceitamos Pix. Cups J.A. Personalizados. Na Travessa Lauro de Freitas, número 62, no centro de Juazeiro. Cups J.A. Personalizados. A melhor do vale pra você. Os melhores artigos esportivos você encontra na Pro Esporte. Camisetas esportivas de todos os times nacionais e importadas. Da básica mais alta qualidade. Temos camisetas originais, bonés e muito mais. Vendemos no atacado e varejo. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. E aceitamos Pix. Pro Esporte, Avenida Oscar Ribeiro, número 4 e Camelódromo 2 de Julho, ala 4. Pro Esporte, os melhores artigos esportivos só na Pro Esporte. Ainda bem que a maior festa do planeta tá de volta, né? Porque aqui é a Bahia, aqui a gente faz um carnaval em cada esquina em homenagem a Moraes Moreira. Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração, menina. Eu sou o Pierro e a Colombina. E para na Maralina que alucina a multidão. Carnaval da Bahia 2023. Um carnaval em cada esquina. Governo do Estado. RJ. Legal. Uma emissora feita com amor. Você está ouvindo Loves in the Air. O amor está no ar. Em Juazeiro, 14 horas 41 minutos. E agora nós temos a participação ao vivo aqui no nosso O Amor Está no Ar. Com quem eu falo? É com a Nayara. Nayara? É. Tudo bem? Fala de onde, Nayara? Eu falo do bairro Santo Antônio. Do bairro Santo Antônio? É. Oh, que legal, que bacana. Tudo bem com você? Tudo bem. Audiência? E você? Tô bem, graças a Deus. Audiência está bem? Tô. Tá pegando legal aí? Tá. Continue com a gente sempre, tá bom? Todos os sábados. Eu gosto dessas músicas assim, antigas, desse tempo. Que maravilha, um prazer enorme ter você na nossa companhia, tá bom? Obrigada, eu sou muito romântica, por isso que eu gosto dessas músicas. Ah, o romantismo é sempre bom, sempre, sempre, não é mesmo? É verdade. Qual a música, Nayara? Quando a gente tá em casa, né? Tranquilo. Exato. Qual a música? Eu queria uma de John Travolta. É, John Travolta? Das Brilhantinas, pode ser? Qual que é? Não entendi. Ah, uma música de John Travolta. No tempo das Brilhantinas. Aquele que tá com... Ah, esqueci o nome da menina que tá com ele, pode ser? Tá, sim. Mas toquei. Nós vamos caçar aqui, procurar e vamos tocar pra você, tá bom? Ei, bota o meu nome pra participar dos brindes. Claro, você já está participando e já ganhou o brinde, você ganhou a camisa do Flamengo, tá bom? É sério? Lá da Pro Esporte. Tá bom? Obrigado pela participação. Como é que eu faço pra pegar? Eu vou falar já já pra você, tá? Tá bom, obrigado. Olha, a pedido da Nayara lá do Santo Antônio, tem Elton John e a Olivia John, é isto? De outra volta, e Olivia Elton John, tá bom, achamos, viu? Obrigado pela sua participação, não se preocupe, o primeiro programa ao vivo é assim, obrigado. Summer loving had me a blast. told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams. But the estamos apresentando Loves in the Air. O amor está no ar. No ar, no ar, no ar, no ar. Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção. Tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. Na barra pesada, e se nunca mais te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce. Pra que enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. Quase tudo tem. Sem disfarce, não. Pra que enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. O amor está no ar. Em Juazeiro, 14:51. Atendendo o pedido da Nayara do Santo Antônio, você ouviu John Travolta e Olivia Newton-John nos embalos de sábado à noite, Summer Nights. Na sequência, você ouviu Nico Rezende, Esquece e Vem. É, Nayara, você pode estar passando aqui, viu, na Avenida Prígio Duarte, tá bom? É, aqui no estúdio da Rádio Juazeiro, viu? Você vai na portaria no horário comercial e você pode retirar o seu brinde, a camisa do Flamengo, tá bom? Lá da Pro Esporte. Lembrando, segunda a sexta, em horário comercial, tá bom? Temos outra participação ao vivo e você vai ligando no Amor Está No Ar. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com Edcleide. Com quem? Alô? Edcleide. Tudo bem, Edcleide? Estou ouvindo. Alô? Estou ouvindo. Pode falar, Edcleide. Boa tarde. Tudo bem? É, você está me ouvindo? Estou sim. Estou te ouvindo. Pode falar. Estou te ouvindo. Tudo bem com você? Fala de onde? Olha, você também pode ser um colaborador, um patrocinador, um apoiador do programa Loves in the Air. Você pode entrar em contato com a gente pelo 749-8814-3904 e vincular a sua marca no programa Loves in the Air. Você já conhece o Restaurante Rocha? Lá tem comida bem saborosa, comida caseira da melhor qualidade e feita com muito amor. Todo dia tem variedades em carnes. Você já experimentou o bife ao molho do Restaurante Rocha? Ainda não? Nossa, você não sabe o que está perdendo. Este bife ao molho é uma delícia. E o assado de panela então, hein? Só de pensar já deu água na boca. Olha, diariamente você tem a opção de escolher o que comer. São 10 tipos de carnes, além de deliciosas sobremesas, bolos, mousses salgados, fritos e assados, cachorro quente e muito mais. Lá você encontra mais de 20 tipos de sucos naturais. Aos sábados experimente a melhor feijoada do vale. Passe lá de segunda a sábado e procure a Dona Antônia e diga que você é ouvinte do programa Loves in the Air. O Restaurante Rocha está localizado na Travessa Benjamin Constant, número 81, em frente a Dinarte Bolsas. O Restaurante Rocha, da minha amiga Dona Antônia e família. A participação ao vivo. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com Edcleide. Tudo bem, Edcleide. Como está, minha querida? Alô? Está me escutando? O problema é, nós vamos dar a sequência aqui. Está chegando agora um grande sucesso. Eagles, Hotel Califórnia. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a got a Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. I'll be dancing in the courtyard. Sweet summer sweat. Summer dance to remember. Summer dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. Here of our own device, and in the master chambers they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. The nightmare we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave. Baby, ah, se eu puder ter a chance. sabe a sorte, um sonho traz você pra mim. Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados. Um amor maior é o meu presente, futuro é com você. Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais. Baby, mais que a luz das estrelas, ah, meu universo é você. Baby, apresentando Loves in the Air. O amor está no ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Em Juazeiro agora são 15 horas 5 minutos. Lembrando que às 15h40 nós teremos aí a tradução para você. Você ouviu antes Eagles, Hotel Califórnia e Roupa Nova, Meu Universo é Você. Participe deixando sempre o seu comentário no nosso Instagram do programa Loves in the Air. Mande sua mensagem no WhatsApp 749-8814-3904 e concorra a lindos brindes. Temos participação ao vivo. Alô? Alô? Com quem eu falo? Alô? Alô, tudo bem? Quem fala? É com a Edcleide. Ô, meu bem, conseguimos? Tudo bem com você? Eu quero ouvir a música de... É aquela que diz assim, imaginou. Qual? Imaginou. Imaginou? É. Quem canta, você e lembra? Eu quero dizer uma poesia. Pode falar, meu amor. Alô? Estou ouvindo, fale. Ó. Oh. É. Essa pessoa que você está falando, eu sou deficiente visual e sou cadeirante. Certo, você é vizinha de João e é cadeirante? É, eu sou deficiente visual e cadeirante, tá. E moro no Buqueirão. Eu sou ouvinte assíduo daí da Rádio Juazeiro e adoro você. Minha prima disse assim, mulher, você está vendo uma coisa que entrou agora? Um vozão, vou assistir para deixar de chorar, que eu tava chorando. Meu Deus, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, tá bom? Tá bom, aí eu quero botar meu nome nos brindes. Tá bom, vou colocar o seu nome no brinde, tá bom? Tá bom, obrigado pela sua atenção. Participação, tá bom? Você é do Mangueirão, né? É isto? Ah, Boqueirão. Tudo bem, tá certo. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Vem chegando aí ela, Bonnie Tyler. Total Eclipse pra você no Amor Está No Ar. The sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around. me falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Juazeiro, são 15 horas 14 minutos. Boa tarde para você. Você ouviu aí Bonnie Tyler, Total Eclipse. Temos uma participação ao vivo. Alô? Alô, com quem eu falo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Com quem eu falo? Cláudia Ribeiro do Carmo. É quem? Cláudia. Cláudia Ribeiro do Carmo. Cláudia Ribeiro, tudo bem, minha querida? Como é que estão as coisas? Você fala de onde, meu amor? Buqueirão. Do Buqueirão. Opa, audiência aí enorme, hein? Obrigado pela audiência, viu? Eu quero ouvir uma música bem romântica e oferecer para todos que estiver ouvindo. Uma música bem romântica e oferecer para todos os ouvintes. Muito obrigado. Oi. Uma música bem romântica oferecer para todos os ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos tocar para você, tá bom? Olha, quem também está participando com a gente é o Deda, né? Lá do bairro dos Palmares. Alô, Deda. Muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Ele está me desejando aí boas-vindas. E eu quero agradecer a ele pelas profundas palavras que ele falou com a gente aqui, tá bom? Me deixou muito emocionado. Obrigado mesmo de coração, viu, Deda? Ele pede também para que eu mande um alô para todos do bairro dos Palmares, Pedra do Lorde e Quidé. Olha, para vocês aí, obrigado mesmo pela grande audiência de vocês, tá certo? Lembrando que às 15h40 nós temos aí a tradução de música aqui no seu, no meu, no nosso belíssimo Loves in the Air. Chegando agora, Roxette, The Ledge. woman, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, na na na na na na na na na na. Together. músicas que marcaram época. Ei, Juazeiro, são 15 horas 23 minutos. Olha, você pode participar com a gente neste super programa Loves in the Air, o amor está no ar. Participando, fazendo o seu pedido da sua música pelo WhatsApp 749-8814-3904. Também você pode mandar a sua carta de amor. A partir da semana que vem, nós vamos ler sempre uma carta romântica. Você vai escolher palavras lindas e maravilhosas para se expressar através da escrita para o grande amor da sua vida. Um pedido super especial dela, né? A Cláudia do Boqueirão. Olha só, ela ouviu aí Roxette, It Must Have Been Love. Antes, teve também mais uma sequência de Roxette, The Look. Quer vincular a sua marca agora mesmo, participando com a gente, sendo o apoiador ou patrocinador do programa Loves in the Air? Faça como a Power Pet, que ela fica localizada na Avenida Gaspar de Lemos, número 410, no bairro Nossa Senhora da Penha. Lá, você encontra vacinas importadas, farmácias, pet e muito mais. Banho e tosa, acessórios e uma enorme variedade de rações. Não perca tempo e venha conhecer agora mesmo o melhor pet shop da região. Power Pet, localizada na Avenida Gaspar de Lemos, número 410, no bairro Nossa Senhora da Penha. Chegando agora ele, este cara sou eu, Roberto Carlos, aqui no momento mais especial da tarde. O amor está no ar. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, barra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. que esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. As músicas que marcaram época. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Juazeiro. Rádio Juazeiro. 1190M. Aqui tem credibilidade. A melhor equipe de jornalistas, locutores, trazendo para você a informação na hora certa, em primeira mão e com veracidade. A primeira rádio do Vale do São Francisco. Mora no seu coração. 1190 kHz. Rádio Juazeiro. Ainda bem que a maior festa do planeta tá de volta, né? Porque aqui é a Bahia. Aqui a gente faz um carnaval em cada esquina em homenagem a Moraes Moreira. Eu sou o carnaval em cada esquina. Seu coração, menina. Eu sou o Pierro e a Colombina. De Barata Maralina que alucina a multidão. Carnaval da Bahia 2023. Um carnaval em cada esquina. Governo do Estado. RJ. Legal. Esporte, música, notícia. A informação que você precisa. Por está no ar. Em Juazeiro, 15 horas 31 minutos. Daqui a pouquinho nós teremos a nossa tradução desta tarde. Lembrando que